Se quiser viver como eu vivo, tá normal. Vida de artista difícil lidar. Fala que nós é os menor do perigo. Radical e todas querem dar. Porsche virou brinquedinho do bonde. Todas as cores, saca que casa com o kit de hoje. A corda de ouro vai me iluminar. Bandidona não escuta teto, só gosta de tudo. Se exibe no teto da Commander preta. Ela joga rabeta, ela senta, ela é treta, ela é sem mistério. Boca de gin, troca um papo, manda seu preço que eu pago. Cê tá canato, teu word, São Paulo. Nós é pé na porta e natura safada e nunca vai aturar. Nossa vontade era tanto, nunca faltou esperança. Vende o almoço pra janta. Hoje a vida mansa me acompanha por onde eu passar. Grita meu nome na banca, sabe nós é liderança. Aumenta o saldo da conta, muito dinheiro pra gastar com as putas lá em Garatá. Vida de artista, bandida, liga querendo fazer seu nome. Várias danadinhas no contatinho. O pai na avenida com as prima louca de várias fitas de ontem. Minha ex me ligando e eu quebrando várias. Vida de artista, bandida, liga querendo fazer seu nome. Várias danadinhas no contatinho. O pai na avenida com as prima louca de várias fitas de ontem. Minha ex me ligando e eu quebrando várias. Bandida não escuta João Gomes, agora na playlist é Joãozinho. Só funk de maloca constante, no ouvido da loura do Rio. SP nós vamos de rasante, estreia única do Brasil. Limitada da 2000 e ontem, tá tomada na mão do velhinho. Se tem baile na quebra, certeza que hoje vou tá lá. E ela me espera, na certeza que vai me trombar. Deixa postar se ela me ligar, onde que eu tô nenhum ex me pega. Tô voando no meu particular, e não fazer um show lá em Las Vegas. Fiz meu nome, hoje nós desfila na favela. Becheiroso, vitajado de Louis Vuitton. Sei que você agora quer caça, pedi pra colocar nada com os moleque bons. Mas é pouco pra entender e muito, muito pra acreditar. Se tentar bater de frente, vai ouvir só já. Vira de artista, bandida, liga querendo fazer seu nome. Para zanadinha no contatinho do pai na avenida. Com as prima louca de várias fitas de ontem. A ex me ligando e eu quebrando vá. Vida de artista, bandida, liga querendo fazer seu nome. Para zanadinha no contar. Não vai na avenida com as prima louca de várias fitas de ontem. Minha ex me ligando e eu quebrando vá. Eu não te quero mais.